agora início, Diga Lá, Ó Senhor Fado, o melhor da guitarra portuguesa, com Joana Santos. Boa tarde, seja bem-vindo ao programa Diga Lá, Ó Senhor Fado, aqui na Rádio Antinoweb. Eu, Joana Santos, estou consigo novamente aqui nos microfones da nossa rádio para lhe trazer 30 minutos de alma portuguesa. Antes de qualquer coisa, permita-me que lhe peça desculpa pela nossa ausência. Por motivos técnicos no sistema e por motivos técnicos nos computadores, por falhas nos computadores, não nos foi possível estar aqui e trazer a nossa emissão mais cedo. Mas estamos aqui, de qualquer maneira, para lhe trazer 30 minutos diários de alma portuguesa. E porque o podcast também nos oferece esta possibilidade de ouvirmos o programa não só à hora marcada, também podemos ouvir numa outra qualquer hora. E por isso, mesmo atrasados, mesmo com muita pena por não estarmos no horário correto, indicado, fizemos a emissão para si, porque sabemos que para si tudo, mas tudo mesmo, vale a pena ser feito. Por si, tudo vale a pena ser feito e não há dúvidas disso. Seja então bem-vindo ao regresso desta nossa edição diária do programa Diga Lá ao Senhor Fado, já com os nossos problemas ultrapassados e, claro, com um olhar sobre o futuro. Sobre o futuro porque eu, nesta emissão, trago-lhe grandes recordações do fado. Quem ouvia o Diga Lá ao Senhor Fado antigamente sabe que era assim. E quem ouve o Diga Lá ao Senhor Fado nos dias de hoje, então vai perceber que o que é bom nunca muda, continua sempre. Fique então connosco nesta emissão, não perca nada, porque a alma portuguesa tem momentos fantásticos para si. Tem dúvidas? Então acompanhe este momento em que as guitarras, as violas, os poetas e os fadistas fazem as maravilhas e as honras da casa. Vamos começar a nossa seleção musical, mas antes relembro o nosso e-mail geral.radioantenaweb@gmail.com, para onde nos pode pedir e deve pedir os seus fados, o seu gosto. Faça-nos chegar o seu pedido, a sua dedicatória. Dedique a si ou a alguém um fado especial e vai ver que não custa nada e sabe tão bem. Também nos pode deixar o seu pedido na nossa caixa de comentários no fim da página da Rádio Antinoweb. Vamos então começar a nossa seleção musical, agora sim, com Apenas Mulher, fado trazido por Alice Pimenta. Logo depois, ficamos com Adriana Marques, que nos traz Cantando com a Alma. E terminamos com Meu Cansaço, a voz de Ai da Arménia. Três fadistas diferentes, de épocas diferentes, fados diferentes, mas sem dúvida, trazem a palavra portuguesa mais perto de si. Fique então aqui no Diga Lá ao Senhor Fado, com os melhores fados de sempre, sempre, sempre em português, para si, que é o melhor ouvinte. Tanta gente chama-me irmã, companheira, amante para a vida inteira, tua amiga eternamente. Chama-me irmã, companheira, amante para a vida inteira, tua amiga eternamente. Chama-nos do luar, a brisa fresca do mar, o calor do mês de agosto. flor pequenina, ou simplesmente menina, que é nome que eu tanto gosto. Chama-me flor pequenina, ou simplesmente menina, que é nome que eu tanto gosto. Fadista, que eu sonho tua conquista, namorada por prazer. Mas para maior esplendor, sobretudo meu amor, chama-me apenas mulher. Para maior esplendor, sobretudo meu amor, chama-me apenas mulher. Da ternura, é do sangue uma saudade amarga e dura. Levai-me este suspiro, suspiro aos meus amores. Dizem-lhe que nasceu dos dissabores, que influi no coração a formosura. Mais pura versão do mais leal, leal dos amadores. Se fala para mim sempre mesquinho, a outro oferece o bem. Joana Santos. de primeiro a madrugada. E tu, pobre de mim, nunca chegava. Cansei-me de fingir que não sabia. Da outra a quem davas teu amor, mascarei a tristeza de alegria para não te aborrecer. Desta seleção de três primeiros fados, vamos continuar a trazer-lhe mais música, mais fados, mais guitarras, violas, poetas e fadistas a trazerem o melhor da música portuguesa. Vamos ficar com Aldina Duarte, que nos traz No Fim. Logo depois ficamos com Senhor Vinho, na voz de António Melo Correia. E terminamos com Vinho para o Fado, na voz de Carlos do Carmo. Três fadistas, mais três fados para si, aqui no seu Diga Lá, Senhor Fado. Encontrei-te junto a nada, no começo de uma escada, mesmo à beira de um jardim. Não há céu sem despedida, nem regresso sem partida, nem caminho sem ter fim. Não há céu sem despedida, nem regresso sem partida, nem caminho sem ter fim. Diga lá, ó Senhor Fado, com Joana Santos. Olá, ó senhor vinho, vai responder-me, mas com franqueza, porque é que tira toda a firmeza a quem encontra no seu caminho, lá por beber um copinho a mais, até pessoas pacatas, amigo vinho em salinho, vossa mercê faz andar de gatas, é mau procedimento, e a intenção naquilo que faz, entra sem desequilíbrio, não há equilíbrio que seja capaz. As leis da física falham e a vertical de qualquer lugar oscila sem se deter e deixa de ser perpendicular. Eu já fui, respondo o vinho, a folha solta a brincar ao vento, ferrei sol no firmamento que deu à uva o rosto de carinho. Ainda guardo o calor do sol e assim eu até dou vida, aumento o valor, seja de quem for, na boa conta, peso e medida. E só faço mal a quem me julga, ninguém faz pouco de mim. Quem me trata como água é ofensa pago e eu cá sou assim. Vossa mercê tem razão, é ingratidão falar mal do vinho. E a provar o que digo, vamos amigo a mais um cubinho. Vossa mercê tem razão, é ingratidão falar mal do vinho e aprovar aquilo que digo. Vamos, amigo, a mais um vinho. Vim para o fado e fiquei. Sou corda de uma guitarra a que mais geme e soluça, e em vez de vestir samarra, uso a sombra de uma capa que me tapa e me destapa. Se o meu corpo se debruça, se quiseres saber de mim, onde me perco encontrarás. Pergunta aos guardas da noite, pergunta às portas fechadas, pergunta às mulheres comparadas. Pelo fantasma do fado e aos fadistas também, porque todos me conhecem, mas saberes que me entristecem. Não digas à minha mãe, já tenho novos amigos que me oferecem de beber, mas ninguém mata esta sede de esquecer. Vim para o fado e aqui, em cada noite perdida, mais fado há na minha vida e mais me lembro de ti, do amor que não te dei. Vim para o fado e fiquei. Para o fado e aqui, em cada noite perdida, mais fado há na minha vida. E mais me lembro de ti, do amor que não te dei. Vim para o fado, fiquei. Estamos mesmo no fim da nossa edição de hoje do programa Diga Lá ao Senhor Fado. Prometemos voltar amanhã, quinta-feira, com mais uma edição do nosso programa, com 30 minutos de alma portuguesa. Não perca! As guitarras e as violas, os poetas e os fadistas, e eu, Joana Santos, voltaremos todos para lhe trazer mais do nosso fado tão português. geral.radioantenaweb@gmail.com. Não se esqueça que é o e-mail para onde nos pode fazer chegar o seu pedido de fado. Também nos pode escrever em www.radioantenaweb.info na nossa caixa de comentários. Esperamos por si, pelos seus pedidos de fado, pelos seus momentos tão especiais. Vamos terminar esta edição do programa Diga Lá ao Senhor Fado com dois fados, como é sempre habitual. Vamos ficar com Cavalo Alazão, de Carlos Guedes de Amorim. Logo depois, ficamos com Ponto Final, para pôr um ponto final à nossa edição, de Carlos Zell. São estes os dois fadistas que terminam a nossa edição de hoje. Fique bem, boa tarde, o resto de um ótimo dia. Até amanhã. E o meu Cavalo Alazão é orgulhoso, talvez. O meu cavalo Alazão é orgulhoso, talvez, por ser calçado na mão e ter sangue português. Por ser calçado na mão e ter sangue português. Fui com ele à cavalhada da feira de Valcavalo. Fui com ele à cavalhada da feira de Valcavalo e ganhei de uma assentada 3 galinhas e 2 galos. E ganhei de uma assentada 3 galinhas e 2 galos. Trota largo com espavento, tem genica a galopar. Trota largo com espavento, tem genica a galopar. A correr atrás do vento, acaba pelo alcançar. A correr atrás do vento, acaba pelo alcançar. O altar de real nobreza tem orgulho em seu brasão. O altar de real nobreza tem orgulho em seu brasão, que é de raça portuguesa. O meu cavalo Alazão é de raça portuguesa. O meu cavalo Alazão. De engano, essa mulher me dizia, e foram uns poucos danos de enganos e desenganos sofridos dia após dia. Após dia, onde o seu corpo passava, secavam as coisas puras em rasto de rosa brava. Não. uma folha ficava por cima das sepulturas. Nem rasto de rosa brava, nem uma folha ficava por cima das sepulturas. Mas esse inverno acabou e ressurge a primavera. Agora tudo mudou. Eu sou de novo quem sou. Ela é na mesma quem era. Agora tudo mudou. Eu sou de novo quem sou. Ela é na mesma.